61, decolado ao 25, chama controle 19, decimal 8, bom voo. 98, ótimo dia, obrigado. Bom dia, Gol 1161, decolou nossa escuta. Gol 1161, bom dia, está sob contato radar. Gostaria de nível de voo 360, após 2000 pés, foi direto Leda, após Leda, ótimo. Espera 360, após 2000, Leda, Leda, ótimo, obrigado. Só na atualização da reboque do da remota número 13 para o gate número 4. Autorizado, reparte ao término. 1161, chame Centro Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. 125 decimal 10, obrigado, ótimo dia. Igualmente, confirmando o primário 128 decimal 35. Ok, 1235, obrigado e bom dia. Igualmente, burro. término do reboque. Sente a frequência livre. Chanel 6075. Da Eco, coordenação do nível 380 para São Paulo. Temos o 360 pré-aprovado, aceita? Afirmo, aceita. Autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 1-0, Fubá, via Perzulu 1-6. Saída Sambo 1, Leda Motiva. Decolzão no 0, curva direita, aciona 5504, chama controle 119.8, coteja. Matiu, 360 São Paulo, seu Perzulu 1-0, Fubave, seu Perzulu 1-6, Porto. São Bruno, Leda Motiva, 5504, 119.8. Procedimento correto, chama para pushback somamento. Chamaremos, estamos na posição 9. Salvador, Gol 961, ciente da Eco, Galeão. Gol 961, aguarde cópia. Aguarda. Salvador, bom dia, é o Gol 1229 da Eco, destino São Paulo, Congonhas, cópia. Sim, saída prevista, São Bruno, no Leda Motiva, aguarde cópia. São Bruno, Leda Motiva, aguardando. Pronto para cópia? Pronto, cópia, 9-1. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 44, seguro, até novembro 857. Saída Sambo 1, Leda, Doclu. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5506, chama controle 119.8, coteja. 9-1, Galeão 360, autorizado, Perzulu 44, seguro, até novembro 857, decola 10, direita, Sambo 1, Leda, Doclu, 5506, 19-8. Treinamento correto, chama para pushback somamento. Reporta 8. Pronto para cópia? Para cópia, 229. Autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 1-0, Fubá, via Perzulu 1-6. Saída Sambo 1, Leda Motiva. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5507, chama controle 119.8, coteja. Autorizado 360 São Paulo, conforme o plano. Aperto 1-0, com Fábio, aperto 1-6. 1-0, decola com curva direita. Sambo 1, Leda Motiva, 07198. 7 é o 1229. Fechamento correto, confirma 5507. Afirmativo, 07. Gente, chama para prospeccionamento. Informa. 5, autorizado Santos Dumont, nível 340, via Persolu 44. Saída São Vuono, Leda, Doclo. Decola da 10, curva direita, aciona 55 no 1, chama controle 19.8, coteja. Autorizado 340, Santos Dumont, via Persolu 44, decola São Vuono, Leda, Doclo. Da 10, curva direita, aciona 55 no 1, controle 19.8, da 10.8.3. Cotejamento Quest, chama para pushback acionamento. Fala gol 9.18 para push acionamento. Autorizado no portão 8, chama para o táxi. Autorizado em Pantaral, 9.1. 1229 no 7, solicita, pega o acionamento. No 9.1, no condições de fazer o pushback mais para trás para realizar simultâneo com 7? Afirmo, 9.1. Gente. Com 229, então será simultâneo com a aeronave da companhia no 8, chama para o táxi. Obrigado. Solo Ocean 6075, pushback acionamento no 9. Sente 6075, aguarde, será o próximo setor. Sente, aguarde. Bom dia, Oceaneer 625, sem informação ECA, autorização Guarulhos. Guarde cópia. Oceaneer 625, saída prevista, São Vuono, Leda, Mocho. São Vuono, Leda, Mocho. Gol 961 para táxi 10-6347 Campinas, 09 da companhia, ainda não iniciou no 7, a gente pode iniciar? Como 229, mantém a posição, aguarde para iniciar. 229 aguardando. Confirma o táxi, 961. 10-6347 Campinas. Gente, 106 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, reporte pronto. Gente, aguarde 2535. Polo 229, coordenação com a equipe de solo, após passagem da aeronave da companhia na retaguarda, está autorizado, chama para o táxi. Ele informa o táxi 229 após. Chinamé 075, após passagem da aeronave da Gol na retaguarda, está autorizado o seu prospeccionamento. Chama para o táxi, vamos ser simultâneo com o Gate 7. Mativo livre, após o Gol na retaguarda, simultâneo com o Gate 7, chamada para o táxi 075. Como 229, informo que será agora simultâneo com o Du 9. É, autorizado após passagem da aeronave da companhia na retaguarda. Correto, após a passagem, simultâneo com o 229. Senhor, igual 961, ponte 0 a 10, pronto. Voo 961, na linha decola da 1-0, vento calmo. Na linha decola da 10. Voo 2535, autorizado no portão 3, chama para o táxi. PAB? 1-0-3, 103. Gente, altímetro no 0, no 3. Livre o táxi, mantém através do portão 612. Mantém através do portão 612? Ah, sim, aeronave já sinalizando o pushback no 3. Voo 961, no decolado 1-0, chama o controle 1-9, decimal 8, com voo. Voo 961, boa noite, está sob contato radar, suba para nível de voo 36200, após 2000 pés, foi direto Leda, após Leda, Dóquilo. 360, 2000 pés, Leda, Leda, Dóquilo. Altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Táxi via Alfa, reporte pronto, ponte espera. Tono 229, altímetro no 0 no 3, segue com o número 2 no táxi, reporte pronto, ponte espera. Altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. 0-1-3, reporte no ponto de espera, Chanel 60. Né, 229 no ponto de espera da 1-0 e pronto. Sim, a gente mantém o ponto de espera. Temos. 35, linha decola da 10, vento 270 graus com 3 nós. Polo 229, após início da corrida aeronave à frente, a linha mantém no zero. A linha mantém a porta. Polo 2535, decolar 215, chão controle 1, 9, decimal 8, bom voo. Bom voo, bom dia, boa palavra. Salvador, SNM 62, segundo, você vai fazer a nossa autorização? Afirmo, só mais um minuto, 6251. Afirma. Polo 2535, decolar 215, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340. Após 2 mil pés, voo direto Leda, após Leda Dótula. Ok, após 2 mil, então com voo à direita para Leda, lá após Leda, vamos na proa de Tóquio. Voo 1961, no chame Recife no 28.35, alterna 125.10. 3.5.0, gol 1.9.6. Somos Salvador, bom dia, do alvo de Paulo Bravo. Prossiga. Alvo de Paulo Bravo, solicitando reboque no pátio 3, posição 4, Lima, até o pátio principal, posição 03. Sente autorizado o reboque, chama para ingresso no pátio principal. Fiquei autorizado até o ingresso no pátio principal. Como 229, decolar 217, chama controle 19, decimal 8, com voo. Graças, 298. Chame a 251, pronto para 4. Já chega. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêndulo 10, Taubaté. Saída São Bruno, Leda, Mocha. Decola da 10, curva direita. Aciona 55 no 3, chama controle 19, decimal 8, coteja. Afirmativo, nós estamos autorizados 360. Via Pêndulo 10, Taubaté, para Guarulhos, Campo 1-9, Leda Mótica, 10, Colo 10, para a direita, acionado 5-6, chamando 119-8. Fechamento correto, chamar para o pushback acionamento. Afirmativo. M075, só uma aeronave à frente, está na mesma rota, mesmo nível para o mesmo destino. Aguarda 2 minutos e meio, alinhado. Afirmativo, 6075. Controle 1229, é possível coordenar o avião um pouco mais à frente? Controle 1229, inicialmente mantenha a via número 2 na saída São Bruno. Gente, 229. Autorizado, chama para o táxi. Tá, pode passar. 075, autorizado a decolar, pistão no zero, vento calmo. Azul 2535, chame Recife na frequência 128 decimal 35, secundária 125 decimal 1. 2835, 1251. Obrigado, bom dia. Jamé 075, decolador 22, chão controle 19, decimal 8, bom voo. 198, 6075. Controle Salvador, Jamé 6075. Jamé 6075, contato radar na decolagem sob a via Salvo 1 para o nível de voo 360. Então voo no nível 360, chegou a 6075. Voo 229, passou 170. Gente, mantenha a escuta do controle, aguarde transferência de comunicação. 29. 229, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 229, 2235, bom dia. Para o Zag, estacionário 6251, 14 presente a bordo, 5 horas e 15, alterna Galeão. Pena, autonomia? 0515. 147 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto no ponto de espera. Índia Alfa, reporta pronto no ponto de espera, 625. Salvador, Azul, Alfa de Palme Bravo. Prossiga. Alfa de Palme Bravo solicitando ingresso no pátio principal até a posição 03. Cliente visual com a aeronave do Oceanair no táxi. Cliente visual. Faz a aeronave da Oceanair autorizado ingresso no pátio principal e a parte ao término do reboque. Ok, Alfa de Palme Bravo autorizado após a passagem do